Agora na Antena Web já tem como passar o seu domingo à tarde. Carlos Bonaparte faz-lhe companhia entre as 16 e as 19 horas. Domingo à tarde é um programa com boa música, boa disposição, mas sobretudo uma palavra amiga. Domingo à tarde, com Carlos Bonaparte, entre as 16 e as 19 horas ao domingo, só aqui na sua Antena Web. Aos domingos, faça uma viagem tranquila com a Antena Web. Times, o seu programa para recordar e reviver músicas e emoções. Times, aos domingos, entre as 14 e as 16 horas, aqui na sua Antena Web. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todos os sábados às 19h30 e que tem como principal finalidade trazer-lhe histórias e músicas que fizeram parte do Festival da Eurovisão e que deixaram a sua marca. Desde a passada semana que temos vindo a trazer à antena, músicas que desde 1978 alcançaram a incrível marca de 0 pontos. Fiquemos no ano de 1987 e nas músicas da Espanha e da Turquia. Vamos hoje ao ano de 1988 e até à Áustria. Lilfried com Lisa, Mona Lisa, teve precisamente 0 pontos. Outra música que também teve 0 pontos foi a da Islândia, Daniel com Zad Zen Engin, de 1989. Estas são as duas primeiras músicas de mais uma edição de Histórias da Eurovisão, com a condução e realização de Carlos Bonaparte, eu mesmo que com muito prazer lhe faço companhia em mais 30 minutos de programa. Vamos depois escutar as músicas de Lilfried e Daniel, com os temas Lisa Mona Lisa, participação pela Áustria de 1988, e o tema Zad Zen Engin, participação da Islândia, de 1989. Und sie lebt. Irgendwo ist sie so schwer zu sehen. Irgendwo bin ich froh, manchmal ihre Träume zu verstehen. Lisa, Mona Lisa, Lisa, Mona Lisa, Lisa, Mona Lisa, Lisa, Mona Lisa. Sie taumelt durch die Glitzerstadt, sucht einen, der ein Lächeln hat für sie. Irgendwie und irgendwie mag ich sie und irgendwie liebe ich sie und irgendwann werde ich sie auch verstehen. Oh, oh, Lisa, Mona Lisa, Lisa. Escutamos agora mais dois temas nesta edição dos Histórias da Eurovisão. Vamos já para a década de 90, mais precisamente para o ano de 1991. A Áustria voltava a ser o país que conseguia a incrível e distinta marca de 0 pontos. Venedig in Regen, de Thomas Forstner, era a música que atingia tal marca. Em 1994, era Ovidius Vindskaukas, que, pela Lituânia, alcançava também a marca de 0 pontos. Lopsin Minimine era o tema. São estes então os dois próximos temas que vamos escutar: a participação da Áustria, do ano de 1991, e a participação da Lituânia, de 1994. Também Portugal voltaria a ter a pontuação de 0. Após mais de 30 anos a participar no Festival da Eurovisão. Entramos com 0 pontos em 1964 e repetiríamos a marca alguns anos mais à frente. Estamos em 1994 e ainda nesta emissão eu vou chegar ao nosso cantinho ao beira-mar plantado. Vamos finalizar esta edição dos Histórias da Eurovisão com duas músicas. Ambas tiveram 0 pontos e ambas no ano de 1997. O mesmo é dizer que Portugal não ficou sozinho. A Noruega, com San Francisco, de Thor Andersen, ficou com 0 pontos. Portugal, com Sally Lawson e Antes do Adeus, ficou igualmente com a mesma marca pontual. Em 1997 foram dois os países que tiveram 0 pontos. Desta forma chegamos ao final de mais uma edição das Histórias da Eurovisão. Foi, como sempre, um prazer estar consigo. Fica também a promessa de estar de volta na próxima semana para concluirmos então estes países que alcançaram a marca de 0 pontos. Da minha parte então é tudo. Tenha a continuação de um ótimo fim de semana e até de hoje a 8 dias. Paraíso, a minha vida, livro dos sinais, antes de dizer adeus, e até foi. secretas. Essas paixões.